só copiei 340 Guarulhos, foi o Gol Ocha, né? Diga para 4000, peço troa de Pelô, ajuste 1012 em Salvador. Você está seguindo como número 1 na aproximação. Aceito, aguardo a coordenação do 34. Nota que o senhor tem aí, Pesolu 10, bridge a Pesolu 6. Autorizado. Guarulhos, nível 360. A rota conforme o senhor já falou. Decola da 10, curva direita. Saída da EL, Leda Bridge. Controle 1208. Transponder 5474. Correto, reparte pronto, 6313. Azul 4298, pronto, cópia. Autorizado, Petrolina, nível 300, decolagem da pista 10, com a esquerda, saída Momo Flock. Controle 1208, transponder 5504. Paulo Salvador, agora 2, 5, 3, 9, 3. 4298, correto, repasse pronto. Não, virou a Nana, reporting, Juliet. Virou a Nana, you are clear, join in April. The follow car will be on the A-beam on April 07. Copy, clear to enter the A-beam, follow me will be A-beam 07. We have in sight, Portugal, 01 Nana. 5-3-9-3, informação alfa para João Pessoa. 5-3-1-3, mantém escuta, alfa, confere. Confere. Portugal 09, just to confirm, the Marshall Man will be next gate 11. Copy, the Marshall left gate 11, thank you, Portugal 09. 5-3-1-3, João Pessoa 190, confirmando? Afirmativo, 5-3-9-3. 5-3-9-3, pronto, cópia? Copia. 5-3-9-3, autorizado, João Pessoa, nível 190, decola da pistão 0, com a esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1208, transponde 5501. Autorizado João Pessoa, nível 190, decola 190 com o Rio Vai Esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona 5501, e o controle é 120 decimal 8, 5393. 5393, correto, reporte pronto. Do 4235, livre de restrição, desça para 2000 pés, 1012, livre final LSF6, pistão no zero de Salvador, reporte estabilizado. Seguindo 2000 pés, informe estabilizado na X-ray, azul 4235. Bono 246, sendo identificação, desça para 4000 pés, ajuste 1012. 4000 pés, 1012. controle de Salvador, voo 970, cruzando 130 para o 050, possibilidade de duna? Negativo, o senhor está seguindo como número 3 na aproximação, o voo 970, confirma indicada? É, 270. Redução 2309, voo 970. Sim, reduzindo 970. 1888 Iskok identification, descent to 6,000 feet, KNH1012, it's cleared both arrival. O 1246, livre de restrição, desça para 2.000 pés, ajuste 1012. Livre final, ele é sexy, pistão 10 de Salvador, reposta estabilizado. 2.000 pés, sem restrições, vai começar estabilizado no sexo 2 a 10, boa noite, 4.6. O 1246 pode voar duna? Uno 246 autorizado, Duna descendo para 3.000 pés, ajuste 1012, aguarde vetor final para o localizador. Duna descendo para 3.000 pés, Uno 246. Chiner 6224, boa noite, aciona identificação, desça para o 070, chegada Mari. Estabilizou no X-Ray, pistão 0, azul 4235. Azul 4235, com flat final, torre 118, decimal 6200. 18612, 4235. Cruzando 070 para o 050. Confere o 1970, desce para 3.000 pés, ajuste 1012. 3.000, 1012, 1970, obrigado. 1246, desce para 2.000 pés, ajuste 1012. 2.012, 1246. Gol 1970, da presente está autorizado voar direto Duna, o ajuste 1012. Direto Duna, 1012, 1970, 3.000. 01888, cleared for restrictions ahead, descent to 3050NH1012. Roger, is out. Salvador, Bono 246, forma que intercepta por esses próprios do ILS. Bono 246, deseja vetoração para interceptar o localizador? Não, negativo, por meus próprios. Simão Vento, mais uma vez, 4235. 080 graus, 129. Certo. No 246 para o localizador esquerda para o 155, reposto estabilizado. Esquerda 155, informe estabilizado. Boa noite, patrulha. 1970, desça para 2000 pés, destino 012, livre final X-Ray Pistono 0 de Salvador, reposto estabilizado. Sente para 2000, reportaria estabilizado, 970. Xener 6224, desça para 4000 pés, destino 012, livre da restrição de altitude em Itap. Era 6314, espera da 10, pronto, resolve o trânsito na rua. Sente, decola imediato, meteorismo 3. Afirmo. Agilize manobras e prepare-se para decolar imediata. Alinhe e prepara, 6314. Santo Rio 1862, já foi no 2, vai comer, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Bruno 246, estabilizado ILS. Bruno 246, boa noite, continue aguardando pista livre, ajuste 1012. 1012, gente, aguarda pista livre, Bruno 246. Azul 4235, no solo, os 49, direito 219. Direita, 121, desfondado, Azul 4235. Colagem 0809. Foco trote na sua escuta. 235, reposte antes da Juliette. Antes da Juliette, azul 14. 4235. Solo Salvador, CF 5393 para o táxi. De autonomia de 3 horas e 40. 4141 a bordo, alterna Natal. Utilizado o táxi via parte principal em dia alfa no ponto de esperador no 0, torre 1186, que negal no 012, boa viagem. Táxi autorizado, parte em dia alfa, foi ponto de espera, chama a torre, 286. Obrigado, 35393. Gol 1970, estabilizado no localizador, com a pista à vista. Gol 1970, para informação, tem tráfego da companhia, meia dúzia de milhas à frente. Complete final, torre 118, decimal, meia dúzia. 18, meia dúzia, muito obrigado, boa noite. Boa noite. 080 com 10. 080 com 10, obrigado. Ingresso na Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, azul 145. Azul Índia Serra. 1970. O segundo continua agora na pista livre. 1970. 313, chama controle, 1208, Mambu. 208, muitíssimo obrigado pela coordenação, 6314, Oxan. 613-1208, controle, bom voo. 208. Trip 5593, mantém posição no ponto espera. Mantém. 4, Oxan. Oxan, 6313, na decolagem? Isso, 6313, perdão. 6313, boa noite, contato radar na decolagem, subo ao 3620, após 2000 pés, vou direto Leda. Ok, 360, já passou 2000, pode voar Leda? Sim, pode seguir da presente Leda. Leda. So 1888, descend to 2015 H1012. It's cleared, final LS X-ray approach, runway 10, report established on localizer. Descend 2015 H1012, it's cleared, final LS X-ray, we report established on localizer, go 1348. Quatro, meia, 5319. Lembrando 219, dono 249. Salvador, boa noite, dono 246, tá 246, eu prossegui via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, dono 246. Exato pouso, gol 970. 324, livre de restrição. À frente, desça para 2000 pés. Ajuste no 012, autorizada final e LSX. Pistão no 0 de Salvador, reposta estabilizada. Livre de restrições, descendo para 2000, autorizado o procedimento, vai reportar estabilizado. Ou chamei a 224. Trip 5593, ali mantém. Ali mantém 5393. Boa tarde, só dois valeu. No 970, sola 55, direita, 219. 219, agora na aeronave. Go 1888, complete final ILS X-ray approach and contact tower 118.6. Tower 118.6, thank you, have a nice go 1388. Welcome, have a nice landing. Alpha 70, Alpha 70, Sigue Alpha, reporta antes da Juliette. Alpha, reporta Juliette, vou no 970. Salvador Tower, good evening, go 1-3-4-8, establish on localizer and we have the runway in sight. Fala Salvador, boa noite, 3305 da TANO 06, autorização Recife. 3305, Salvador Recife, avante, estante para a cota. Na escuta. 3301-2. Que é o 3301-2. 3305 da TAM pronto? 3305 e prossiga. Salvador Recife, 330 nível autorizado, via Busque 58. Via Coronel Almo Zero, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju. 1208 controle, 5507 transponder. 0 0 8 0 degrees 139. Clear to land, runway 1-0-1-3-4-8. 5393, decolada 57, controle 120-8, vamos ver. 208, obrigado, bom dia. Reporte para estacionamento, 305. Mantaremos. 970 vai manter a posição antes da Juliette. Mantém Juliette, Ouro 970. Aracaju, quando possível, pro de Aracaju. Reporte de coordenação com Recife 5393 da TIC. Vai lá. P5393, seu presente está autorizado direto para Aracaju. Aracaju, obrigado. Chaner 6313, chame Recife 1251, alternando 133-25. 251-3325-6393, obrigado, na boa. Boa noite. 1012, boa viagem. Boa noite. 970 vai ingressar na Juliette com cautela para o portão 3, atentando pelo ataque de aeronave azul. Com cautela, confirma a posição para o 970? 03. Tá 3. Triple 8 on the ground at 00, right and contact ground on frequency 121.90. 121.90, go 1-3-4-8. Pouso autorizado na pista 100-080-10-9. Autorizado pouso para o 6224, prossegue. Dois Salvador, boa noite, azul 4298, ponto espera 1-0 pronto, visual com Fokker na curva. 4298, após o tráfego nacional, ali mantém. Após o tráfego, ali mantém, azul 4298. 22403, direito 219. Direita 218, boa. Paulo Salvador, muito boa noite, o Xené 6224, via Delta de Pronto. 6224, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 6224. Autorizada a decolagem 080 com 12. Teve decolagem na 0, azul 4. Salvador, 330, Santana 06, como estiver estacionamento? 06 está livre, após táxi. Iniciando, reportaremos, obrigado. Controle, boa noite, é o azul 4298, passa 1300 na sua escuta. Azul 4298, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 300, perfil Momo Foto. Ao 300, Momo Foto, azul 4298. Qual show? 6224. Fala. Taxistan 3305, 42 após Natal, 4 horas e 40. Minutos. 42 a bordo, confirme? 142, 142. 142 a bordo, autorizado táxi via Engel, em ponte esperador no 021186, que negar no 012, boa viagem. 312, Engel, 186, ponte espera, obrigado também. Chame Recife no 2545, alternando 126.85. 2545, 2685, 2585. 4298, chame Recife no 2545, alterna 126.85. 2545, 685, azul 4228, certo? Temos pré-autorizado 360, o azul 5001, e poderia confirmar a sua rota? Sente agora instante para a cópia, o azul 5001. Torre Salvador, boa noite, 3305, estação, ponto espera da 10, pronto. 3305, autorizado, ingresso de decolagem, 080 com 10. Primeira linha e decola 10, tanto 3305. Kiko 001 no Salvador Guarulhos, pronto. Salvador Guarulhos. Salvador Guarulhos, Azulzinho 001, nível de voo 340, Bianca Zulu no meia, Bravo Del Zulu, pode descer trilha, faz conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saindo da El, Leda, após Leda, Bridge. 1208 controle, 5514 transponder. Zero, reporte pronto para posicionamento. Até calar 216, controle 208. 208, boa noite, 3305. Controle Salvador, boa noite, 3305, decola na boca. Controle Salvador, boa noite, tá? 3305, decola na PUCA. 3305, boa noite, contato radar na decolagem, tudo a nível de voo 330, perfil PUCA, Jamon Aracaju. PUCA Aracaju, sobe 330. Bravo 370, solicite Alpha Information Receiver. Trio conforme, decal signing. Mande 250. Standby. Standby, do 925. We don't have your flat plane here. Could you confirm your estimate to take off? 0134, go 9250. Okay, I will check with the center and then come back to you, okay? Roger, go 9250. Blue 9250. Could you confirm your call sign is 9250-5250? Call sign is Blue 9250. Okay, I'll check with the center and call you back. Roger, Blue 9250. Centro 3305, Centro Recife solicita que o senhor voe da presente Romeu Fox 018 para sequenciamento. Romeu Fox 8 da presente, 3305 da Centro. Da 3305 na Pro do Romeu Fox 018, da presente M Recife, 12545, alternando 12685. 2545, 1285, obrigado. Por nada, bom voo. Flight plan room, and they don't have your flight plan. So, could you check with your company if they make a CD or a DLA? Okay, and they contact us to make a resume here, okay? Okay, eu estou perto da câmera, vou lá e faz isso. Alfa Salvador, boa noite, Chanel 6224, informação Alfa para Aracaju, se estiver disponível, estou pronto. 6224, a gente agora distante para a cópia. Vai, estou aguardando para a cópia. 9250, Salvador Ground. 9250, go ahead. Your destination is Aracaju or Recife? Ok. A 122 é o POV e alterna Rio de Janeiro do Leão. Utilizado táxi via Indy Alpha no ponte Imperador no 0, torre 186, QNH 10 no 2, boa viagem. 0 no 2, no ponte Imperador 10, direito no 0, no 4. P224, você é neta, pronto? Pronto, querido. P224, Salvador, Aracaju, 190 nível, decola da 10, primeira curva esquerda, sai da Puca, Jamo, após Jamo, direto, Aracaju. 1208, o controle, 55 no meu, transponde. Vamos lá, 190 nível aprovado para Aracaju, decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, após direto, Aracaju. O controle 1208, 55 no meia, é o transponder, é o Chanel 6224. Só de que fala que está pronto para acionamento da posição e posterior do pushback. A gente poderia confirmar o transponder? 55 no meia. Afirmativo, está livre acionamento, reporte para o pushback 6224. Vai reportar para o pushback 6224. Boa noite, autorizado. Ingresso e decolagem da pista 10090159. Decola 10050. Yes. You check with your company. if they make some CG message or a DLA, okay? And contact us. We contact again with the flight plane, the center plane, and they don't have your plane yet. Okay, we made a contact with company, and the company was made at 18 Zulu, 1800 Zulu, from the first day. This message is CG? Yeah. Hold on, please. Okay, just send by a minute, so we contact again with the flight plan. Good. Zona 78, boa noite, acena identificação do sol 050, chegada Mari. Decolando 3-2, controle 20.8, bom voo. Controle 208, azul 5-0, boa noite. Controle Salvador, azul 4-5-0-0-1. Passando agora 1100 na saída da El. Azul 5-0-0-1, contato radar na decolagem, sobre nível de voo 340, após 2000 pés, voo direto Leda, após Leda Brite. CS, acessão 340, na saída da EL, após 2000 pés, voa Leda e após Leda, Bridge, azul 405001. Europa 084, with you, and stand is 10, information Alpha, for startup here to Madrid. Ok, stand by a minute to copy Europa 084. Standing by for Salvador, Gol, Lula 34. Lula 34, Salvador, Maceió, tem informação alfa? Tem informação alfa, Gol, Lula 34. Tente, aguarde, número 24. Uno 273, boa noite, acena identificação, desça para 4000 pés, justo na 012, chegada bom. Argentina 1912, cleared from...